quero sonho ver então despertar minha vontade. Tudo vale a pena pra te encontrar. Me livre de tudo que ele conseguiu mudar. Tudo que foi feito em troca de uma amizade. Mas felicidade é poder estar com quem você gosta em algum lugar. Fora ser louco, advogado do mundo. Mas como tudo deve ser. É fora ser taxado de doido, vagabundo. Mas como tudo deve ser. Foi quando te encontrei, ouvindo o som e olhando lá. Foi quando te encontrei, ouvindo o som do mar rolar. Eu não nasci ontem, nem quando, como, por onde, mas como tudo deve ser, com as validas do nosso sistema. Sigo imprimindo meu sonho na história, como tudo deve ser. Um belo sonho veio então despertar minha vontade. Tudo vale a pena pra te encontrar, minha virtude é que ele conseguiu mudar. Tudo que foi feito em troca de uma amizade, mas quando te encontrei, ouvindo o som e olhando o mar. Foi quando te encontrei, ouvindo o som do mar e acho que vocês estão bem. Eu não tento ser perfeito e acho que vocês estão bem. Dias e noites pensando no que fiz. Eu sou um vencedor, eu lutei pelo que eu quis. Mas quando não se pode mais mudar tanta coisa errada, vamos viver nossos sonhos. Temos tão pouco tempo. Foi quando te encontrei, ouvindo o som no mar rolar. Foi quando te encontrei. Receber aqui o RZO e o DJ Cia.